Mirante, estou 3600. Tá 3600, mantém a posição, Juliette. Juliette, está mantendo, 3600. Quando velocidade Mário, azul 4107. Afirmativo, 4107. Bem, 35216. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, 5216. Confirme a frequência, por gentileza. 126, decimal 85, alterna 12545, bom voo. 2285, 2545, boa noite. Alô, boa noite, bom dia, Gol 1098, prossegue táxi de alta, repórter Júlio Juliette. Qual foi a resposta da Juliette? 3600, ingresso Juliette para o portão 04. Juliette 04, 3600, uma boa noite. Boa noite. Sumia 908, controle Salvador, desça para nível 060. QNH 10, 16, autorizado a chegada Mari. 0 2228, vou na proa 254, devido a formações. Sim, pro 254. Gente, eu passaria 2228, autorizado voar na proa 254. Qual é o seu tempo para voar conquista? Fazer o 908, possibilidade de passar uma área acima da restrição. Ativo, 1908. Graças. Para 107, confirme velocidade indicada. Agora 260, retrovindo. O 4107 tem condições de manter 250 nós até a etapa? Tem condições, 250 então até a etapa, 4107. Uno 098, ingresso de viagem para portão 02. 02? Afirmo, 02. Gente, eu sou 6908. Azul 4107, após etapa, desça para 2000 pés, QNH1016, autorizado a final do procedimento de ILS X-Way, reporte estabilizado, Azul 4107. Após etapa, desça para 2000 pés, estando no 16, reportará estabilizado, Azul 4107. Azul 6908, estando desvio para o 110, para o quadrante 15 milhas. Quente, 6908, autorizado desvio. Solo Salvador, aqui é o Gol, Vitor Bravo Eco, formando perto do reboque. Gente, o Vitor Bravo Eco. Paredo 2228, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1260, bom voo. 288-260, obrigado, boa noite. 128, decimal 8. 1288, 2228. 6908. Reporte ao término de desvio, sente? Só será, 6908. O 6908 está presente em Voituna, descendo para 3 mil pés, que é legal no 0 no meio. Está presente em Voituna, para 2 mil pés, confere? 3 mil. 3 mil, mas o 6908. Gente, 6908, reporte ao término. A zona final, azul 4107. Azul 4107, complete aproximação, chame torre em 1 no 8.95, bom pouso. Torre 1895, obrigado. Torre é azul 4107, fiz alto. Torre Salvador, azul 4107. 4107, cheque trem, autorizado pouso, vento 1,60 graus, 5 lentes. Autorizado pouso, vai ser na baixa de trabalho. Já travou azul 4107. Felipe Pouso, vento 1,60 graus, 5,9. Repouso. Faz. Desça para 2.000 pés. Após desvios, vou ir na proa de Duna para interceptar a final do procedimento ILS X-Way. QNH 1016. Livre, boa noite, é Papo 020, understand 1-1, reading from Charlie, requesting flight level 350, and clearance to Lisboa. At Portugal 020, information Charlie, stand by IT clearance. Solo azul. Seu solo azul no 7, nível direito, chamo 219 solo. Solo 219, é. Solo Salvador, boa noite, azul 4107, que é problema. Azul 4107, prossegue táxi via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08. É Portugal 020, red copy. Red copy, 020. É Portugal 020, clear de Lisboa. Initial flight level 350. Departure runway 10. After departure turn left. Puka departure, depart transition. Upper Zulu 10. After your flight plan route, Calc 5126, Salvador Approach 120.8. Clear to Lisboa, flight level 350, runway 10, after departure left turn, took a departure, depart transition, Zulu 10, then cycle en route, Calc 5126, and frequency after departure 120.8, approximately 0.6. Vai passar um pouco o curso do localizador, apenas para perder um pouco de altitude. Sem problema, já pode estabilizar o localizador em condições de completar o final do procedimento Azul 6908. Reportará estabilizado, Azul 6908. Voo 9068, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto, aciona 5130, frequência do controle em 120.8. Aracaju, nível 230. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Pucajamo. Controle 5-1, transponder 5-1-3-0 e controle 1-2-0-8, voo 8-8. Voo 8-8, cotejamento correto, chame para o pushback. Reportará para pushback na posição 0-1-8-0. Salvador, boa noite, aqui é o Mike, X-Ray Fox. Mike, X-Ray Fox, prossiga. Boa noite, o Mike, X-Ray Fox, solicito autorização para reboque da 03, do pátio principal, para a posição 02, do pátio 3. A empresa já está ciente. Azul 6908 já estabilizando em condições de completar o final do procedimento? Afirma, Azul 6908. Chame torre agora, 118.95. 118.95, boa, Azul 6908. Torre Salvador, Azul 6908, no ILS. Sim, cheque, tem autorizado pouso, vento 1.60, grau 5 lines. Baixada e travada, Azul 6908. Achar travado, azul 6908. Repouso, 1 no 60 grau, 59. Repouso, azul 6908. Direita 219, 0908. Salvador, azul 6908, livrão. Azul 6908, autorizado parte Alfa Quilo para parte 3. Alfa Quilo para parte 3, azul 6908. Mike X-Ray Fox no Espírito Sol. Escuta, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, fique atento ao Embraer da Azul, que irá para o PAT 3, remota 08. Após, continue seu reboque até a posição 02. Afirmativo, coordenando o tráfego do Embraer da Azul, da posição 08, PAT 3, depois prosseguiremos ao posição 03 do PAT 3, posição 02 do PAT 3. Muito obrigado. É possível 020 stand 11, ou já ready for push and start? É Portugal 020, coordinate with ground staff and report ready for taxi. Coordinate with ground, approved, call for taxi, é possível 020. cordial boa noite, é o gol 1170. Informação é Charlie, quando disponível na sua escuta Campina Grande, 1170. Gol 1170, Charlie, confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 1170. Gol 1170, autorizado Campina Grande, nível 370. Decolo da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, upper Zulu 1-0, após, conforme rota do plano de voo. Aciona 5-1-3-3, frequência do controle em 1-2-0, décima 8. Autorizado Campina Grande 370, decola a pista 1-0, curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar, após upper Zulu 1-0, e rota do plano. 5133 e controle 1201. 1170. Gol 1170, contingimento correto, chama pronto pushback. 1170, obrigado. Alô, azul, 9908. Poderia confirmar nossa posição de parada, é o box 08. 08, afirme, fica atento ao sinalizador, o azul 6908. Sim, graças. Fax, Salvador, é o azul 4221, autorização para confins, proposto 360, enche as condições solicitadas. Ajuste 1016, vou na proa de ITAP. Azul 4221. Aí eu leio da morte, meu filho. 68, na posição número 1, puxa estacionamento. Isso para nível 060, QNH 10 16. 060 10 16, né? Foi uma cena mágica. 8, coordenem com a discussão, chama o pronto-táxi. Coordenará, vai, equipe de escola, chamar a táxi, boa noite, 68. Gol 1868, considere a autorização, aguarde para o pushback. Deixa o 1868, mantenha a posição. Azul 4221 no pronto cópia? Pronto cópia, 4221. Azul 4221, autorizado com fim, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, lê da transição Motiva, upper Zulu 10, bridge, upper Zulu 16. Aciona 5131, frequência do controle 120, decimal 8. Já autorizou então com fins, nível 360. Decolada 1-0, curva direita após Dael, Leira, transição Motiva. Eperzulu 1-0, Bridge, Eperzulu 1-6. Aciona 5-1-3-1, no controle de saída 2-0-8. Para o Azul 4-2-2-1. Azul 4-2-2-1, no cotejamento correto, chama pronto pushback. Chama pronto pushback. Aguarde mais alguns minutinhos, pois estou aguardando o táxi do Airbus da Portugal, que irá passar a sua retaguarda, gol 1868. É Portugal 0-0, approved taxi until holding point runway 10 via April 1, taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95 to NH 1016. Gol 1868. Após passagem do Airbus da Air Portugal, sua retaguarda, coordenando com a equipe Sol, chama pronto táxi. Gol 1868, gente, após o Airbus, coordenando bem com o Sol, pegado o puxo. Velocidade a critério, 628. Solo Salvador, boa noite, gol 1098. Gente da Charme, portão 02, autorização Natal 3 de abril. Gol 1098, Charlie confere. Pronto, cópia. Diga. Solo Salvador, gol 1170, posição 10, 10, pushback, estacionamento. Gol 1970, coordene com a equipe Sol, chama pronto táxi. Chama pronto táxi, gol 1970. Gol 1098, autorizado Natal, nível 370. Decola da pista 10 com primeira cruz na esquerda, saída Puca, transição Zipar, Pampers 10. Aciona 5134, frequência do controle 120.8. Utilizado Natal 370. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipá, Ampezulu, 10. Transponde 5134 e o controle 208. Com 1098, chamará pronto nessa, pronto nessa. Gol 1098, somente confirmando sua saída. Puca, Jamo, Zipá. Puca, Jamo, Zipá. Gol 1098, cotejamento correto, chamou o Salvador, na escuta do Mike X-Ray Fox. Sim. Mike X-Ray Fox informa o término de reboque na 02 do Pátio 3. Muito obrigado pela coordenação e a todos uma boa noite. Boa noite. Oxanem 6258, desça para nível 050. QNH 109. 050, 109, 6258. 3152, desça para 2000 pés, QNH 10116. Autorizado a final do procedimento PLS X-Ray, reporte estabilizado 3152. Para 2000 pés, QNH 10116, reporte estabilizado PLS 3152. Oxanem 6258, continue descida para 3000 pés, QNH 10116. 3000, 10116, com 3.6 a bordo, 4 horas e 40, alterna Fortaleza, 1970. Correto. Gente, autorizado o táxi até através do 612, tem na H1 0 no 6, gol 1970. Inicialmente, através da 612, no 0 no 6, gol 1970. O 972 confirma indicado. Gente. Eu mantenho a velocidade da etapa. Mari. O 4062 é o controle de Salvador. Desça para nível 060. QNH 10106. 060, 1066. Táxi, gol 1868 com 171 a bordo, 2 horas, a autonomia alterna, Recife. Gol 1868, autorizado táxi via Índia, até a ponte esperada 10, quando lá chume torre 1-18-95, QNH 10 no meio. Gente, via Índia, 1895, ponto espera, 1016, Gol 1868. Gol 1170, próximo do Através da Minúcia, previsão com o tráfego da companhia frente. Gente, Gol 1170, siga o tráfego da companhia, no ponto de espera, chega a torre 1118 no sinal 93. Chega do tráfego, no ponto de espera 1895, boa noite, 1170. Deca acionamento, portão 2, Gol 1098. Gol 1098, aguarde para o Puxpé. Vou aguardar, prazer. 152, complete aproximação, chame torre 1895, composto. 1118, decimal 95. 3868, autorizado a linha manter. A linha mantém, 1868. Portugal Airborne, at 405, call now 120, decimal 8. At 208, boa noite, FCAL 020. Aumentação 8. X-ray, reporte estabilizado, Xené 6258. 1 0 9 autorizado X-ray, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50, standing by for direct route, request Neumo, Rumba, direct. Roger, Portugal 020, stand by. Mantém a posição. Vai, manter o 1970. Air Portugal 020, Recife Center requested you maintain Puka departure. As equipes standard over route FCL 020, obrigado. Fez 152, check training, pouso 1160 graus, 5 lines. Autorizado, pouso na 1-0, bastar travar 3-8-6-8, decola 47, controle 2-0, decimal 8. 208, Gol 1868. Xané 6258, complete aproximação, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, bom pouso. 3-9-5, boa noite. Boa noite, 6258, passou zona, visual Paula 0 e o Zé. 6258, continua aproximação, agora atualização em pouso. Guarda. Contagem Salvador, boa noite, Gol 1868. 868-1208. Salvador, boa, Gol 1868. Gol 1868, contato radar na decolagem, suba para nível 230, saída Puka. Direto ao nível 230 na saída Puka, Gol 1868. Portugal 020, confirm rate of climb. At the time, 2,000 feet per minute, FCL 020. Roger, 020. 268, confirme a razão de subida. 2,300 por minuto, Gol 1868. Sente o Gol 1868 em condições de subir com razão de subida de 2,000 pés por minuto? 2,000 pés por minuto, afirmo, Gol 1868. Externo 6258, baixo e travou. 70 ou 50 no voo 972. Voo 972, após de TAP, desça para 2.000 pés, QNH 10, 16, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no 972. Após de TAP, 2.096, autorizado ILS, reporte estabilizado no 972. Azul 4062, continue descida para nível 050, QNH 10, 16. 050, 10, 16, Azul 4062. 1098, autorizado táxi a Índia, Capão de Espera da 10, quando ela chama em torre em 118, decimal 95, NH 10 no meio. Índia, Ponte Espera, 1895, 10 no meio, chamaram a Ponte Espera, torre, obrigado, gol 09. Paulo, boa noite, tá 3152, lembrando. Tá 3152, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, tá 3152. Salo Azul 4221, planta táxi, TV de 85, 2 horas e 55, na autonomia alterna galhão. Azul 4221, autorizado táxi, da ponte espera da 10, via Pátio Índio, quando ela chama em torre 118, decimal 95, QNH 10 no meio. 3 horas da ponte espera da 10, quando ela chama a torre 1895, Azul 4221. Controle, gol 1170, decolou na Fuca, boa. Gol no 1170, contato radar na decolagem, sul para nível 370, sai da Fuca. 370, perfil da Fuca, 1170. 0, está atrás na Fuca, fica pronto. 098, autorizado, ali é MT. Lama, tem 1-0, 258, solo 52, livre direita, chamo no 219, solo. Sim, onde estava chamado 219, obrigado. Azul 4062, desça para 2.000 pés, QNH 10, 16. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Reduz a velocidade para 200 nós. 7.409, descendo 2.000 pés. Autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado. Azul 4062. Possibilidades de autorizar ZIPAR para o 1970, certo? Azul 4221, pode esperar, pronto. Obrigado, Alemanha, manter a fazer a corrida do gol azul. Fazer a corrida do gol, pode Alemanha manter o 4221. 2490, go ahead. Yeah, 2590, could you confirm the ideal radio to departure? 1972, complete aproximação, chapter em 1.98.95, bom pouso. 1895, boa noite. Roger, 092, stand by, stand by. 320.8. 208.1098, boa noite. Portugal 020, contact to receive center frequency 126.85. 126.85, receive center, FCL 020, boa noite, obrigado. Portugal 020, if enable 125.45. Again, FCL 020. If enable, contact 125.45. If enable 125.45, FCL 020, boa noite, obrigado. Boa noite, Gono 098, na Puca, passando agora 1900. 160 graus, 4 noite. Iniciando a decolagem, 10 azul, 4 noite. Perfil Puca, Jambos e Par, passando 2300. Gol 1098, contato radar na decolagem, estou para nível 370, saída Puca. 370 Puca, 1098. Estabilizado, azul 4062. O 972 chega o treino de pouso, vento 160 graus, 32. Tá, show pra você, é o 972. Azul 4221, decola 56, controle 208. 208, azul 4221. 895, boa. Brother, Salvador, azul 4221. Azul 4221, controle Salvador, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da EL. 360 da EL, azul 4221. Gol 1868, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Gol 1868, 12685, alterna 12545, boa. Boa. Gol 1170, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 26.5.25.45, boa noite, 1170. 12685, 1170. 2685. 2590, right copy. Brazil Air Force 2590, clear the Fox Hotel Alpha Whiskey, flight level 350, departure runway 10, after departure turn left, Puka departure after direct pitch, after confirm your flight plan route, Scott 5136, Salvador approach 120.8. Solo, 58, direito, 29, solo. Livrando 219, pode. Salvador approach, 120.8. Brazil Air Force 2590, read back correct report, ready for setup. Fala, muito boa noite, eu vou 1972, livrou a instrução. Gol 1972, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 11, fica atento ao fólume no través do 08. 7, Alfa Juliette, posição do 1, atento através do 08, com 1972. Controle Gol no 098. Gol no 098, prossiga. 098. Onde igual 1098. 1098, prossiga. Fazer desvio esquerdo para evitar formações, possível pro ângulo zipada presente. Gente, autorizado o desvio, aguarde coordenação para zipar, 1098. 098. Dois solo ao 00300, direita 129 solo. 19 graus. Gol no 098. Após desvio, vou ainda pro Zipa. Após desvio, Zipa, gol no 098. Azul 4062, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4062. Gol no 098, passa nível 160. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Gol no 098. 12645 e 12545, bom voo. 125, obrigado. Azul 4221, chame Centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna 13395. Então 251, alternada 3395, para Azul 4221. Vamos aí para essa,